FM, a frequência dos clássicos. Sopros, madeiras e metais. A romança para clarinete e piano de Francis Poulenc foi escrita em 1962 e dedicada ao clarinetista de jazz Benny Goodman. A gente ouve a romança de Poulenc com Ronald Van Spendo, clarinete, e Alexandre Tarot, piano. Thank you. Francis Poulenc, Romança da Sonata para Clarinete e Piano. Ronald van Spendock, clarinete. Alexandre Tarrou, piano. Sopros. A seguir, Benny Goodman toca Derivações para Clarinete e Banda de Morton Good, Warm Up, Contrapuntual Blues, Rag e Ride Out, Columbia Jazz Combo, regência de Morton Good. Thank you. Thank you. Morton Gold, derivações para clarinete e banda. Benny Goodman, clarinete. Columbia Jazz Combo, regente Morton Gold. Encerrando o programa, Pavan, movimento da American Symphonette de Morton Gold, em arranjo para quinteto de sopros, interpretação do Bronx Arts Ensemble. De Morton Gould Pavan, Bronx Arts Ensemble. Sopros, madeiras e metais. Produção e roteiro, Cíntia Guzmão. Estágio em produção, Bela Pulfer. Gravações, Jonas Bissev e Osvaldo Silva. Cultura FM de São Paulo. Thank you.